andando por uma aldeia, quando de repente apareceu o mensageiro, veio dizer: Senhor, aconteceu, Lázaro, teu amigo, morreu. Jesus não ficou preocupado e para os seus discípulos respondeu: ele apenas dorme, isto é um plano de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tire a pedra do seu coração e cante essa canção. Se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus chegou, todo mundo chorava. Marta e Maria, pelo irmão seu. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora ele está longe dos seus. Jesus mandou que alguém tirasse a pedra. Marta não quis, mas obedeceu. Ele apenas dorme, isto é um plano de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tire a pedra do seu coração e cante esta canção. Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra e o Senhor orou. Após orar, um brado deu: Lázaro, vem pra fora, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro veio pra fora na glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tire a pedra do seu coração e cante esta canção. Se creres, verás a glória de Deus.